Sheffield. Estamos começando mais um Tweep View, eu sou o Eric. Eu sou o Magalho. E eu sou o Mônio. E hoje a gente está de volta com os episódios do Spectacular Spider-Man. Hoje a gente vai falar dos episódios 8 e 9, eu não lembro. Sim. Dessa vez eu não vou falar, é mudar um pouco. E, ô Mônio, onde que o pessoal pode achar esses episódios aí para assistir? No Netflix, em DVD, se eu não me engano, já tem alguma coisa. Isso. Só a primeira temporada, né? Ou se quiser esperar bastante, vai sair em Blu-ray? Ou já saiu? Blu-ray, enquanto a gente tá gravando, não. Mas eu acho que quando o programa for ao ar, já saiu, sim. Então não vai esperar tanto assim, pelo visto. Ah, será que vai sair tão rápido assim? A pré-venda é pro final de abril, não é? Calma aí, tá lá nos Estados Unidos. Isso, é lá nos Estados Unidos. Ah, que tem, não. Como a gente já falou, tem áudio e legenda em português brasileiro, né? Quem quiser importar, corra, porque parece que a partir de setembro vai começar a taxar tudo, né? Muito triste isso. Bom, mas é isso aí. Mônio, já conseguiu chegar no ponto aí, não? Já, só avisar que eu dou play agora. Então, como sempre, a gente vai falar aqui 3, 2, 1, play. E na palavra play, a gente começa a assistir junto, né? Então, você em casa prepara o episódio. A gente não precisa dar tempo, porque você pode pausar aqui o programa, né? Ou não. Então, 3, 2, 1, play. Qual que é o nome? Pode falar, pode falar. É que me espantei que é o episódio do português europeu. Onde eu conheci a musiquinha. Incrível, incrível, Homem-Aranha. O André, que participou no último Tweepcast com a gente, mandou o link aí, né? Que ele morou. Eu acho que tá em Portugal atualmente. Ah. Qual que é o nome desse episódio aí? Reação. Vai passar já o título. O pessoal que tá ouvindo a gente não faz ideia que deve ser a nona vez que a gente deu play nisso aqui, né? Deu tanto problema pra gravar, cara. Eu perguntei qual que é o nome do episódio 9 vezes, né? Talvez você nem esteja ouvindo essa vez, porque vai que dá algum outro problema. Pois é. Vai sair de novo. Aí tem uma aranha. Tá o aranha enfrentando o Optimus Prime. Ele tá tentando parar o Optimus igual ele parou o trem no Homem-Aranha 2, né? Eu acho que o Optimus é mais fácil, hein? É, um pouquinho, né? Ah, quase ele atropela o Demolidor velho lá. Me agradeçam depois. Olha isso. Me agradeço depois, opa. Não é aqui que eu entro? Vai ser onde eu saio. Então, no último... Agora não é mais o Optimus Prime, agora é o... Polyposition. Pole Position. Aqui no último programa que a gente fez, apareceu o Rhino e o Duende Verde, né? Sim. E ninguém sabe quem que é o Duende Verde. Não. Eu acho que ele falhou de maneira incrível. Oi? Eu acho que o modo como eles trabalharam quem é o Duende Verde, o mistério, foi uma coisa incrível, porque até quem conhece fica na dúvida mesmo. É. Não, o mistério é só na segunda temporada. Eu confundi. Essa piada de o mistério é só não sei o que, tem todo o programa, né? Eu ia falar que eu descobri numa das minhas viagens navegantes da internet que os dois produtores de desenho, o Greg Wiseman e o Victor Cook, eles aparecem na abertura. Eles estão naquela ceninha quando eles estão olhando na TV. Ah, olha só. Legal. É o nome do episódio aí que você comentou que ia aparecer. Velozes e Furiosos agora? Tá parecendo aquele Destruction Derby, aquele jogo? Um monte de carro batendo. Sou um monte mesmo. Caramba, achei que era uma floresta aí. O Kraven vai aparecer, né? Não. Tanta. Ah, é, o Harry entrou pro time de futebol americano no último episódio. Muito. Nada de doping. Nada, né? Mas será que o exame de doping detecta? Fala. Sim. Tanto que mais pra frente você vai ver aqui. Não vou dar spoiler. Se bem que se alguém não assistiu esse desenho, tinha mais que já ter assistido. gente tem que determinar aí quantos anos uma coisa tem que ter pra ter alerta de spoiler ou não, né? Não importa, esse desenho aqui é uma semana. Tá, vai, coloca um ano aí, que é o tempo, vai que o pessoal não consegue viajar para os Estados Unidos para assistir, né? Um ano depois já saiu no Brasil? Ou seja, em 2009 já saiu no Brasil, então... Já. Não, eu ia falar que mais pra frente eles vão até perder esse título aí por causa desse doping do Harry. Olha só. A gente vai comer. Você não vem? Depois eu vou. Cara, madrugado, velho. Abstinência. Ó, oh, que isso, velho. Está lá dentro? Está, ele já vai sair. Ah, olha só, Harry Osborn tem uma fã. Como sempre, a gente está assistindo o desenho, mais do que comentando, né? Saudade do desenho, né? Ah, mas não. Tem hora que não tem o que comentar. Vai comentar o quê? Aí ele pega a globulina, ele vai, ele tira com a boca, todo mundo tá vendo. Aí a teoria, né? Pelo menos. Uma coisa é comentar, a outra é ficar narrando, né? São duas coisas diferentes. Desculpe, mas... Ah, aí ele acaba com a... Ah, o seu Madruga. É, parece mesmo. Ah, alguém praticamente dormiu do lado de fora do vestiário, né? Igual o Chaves dormiu, né? Mas o seu Madruga e a Chiquinha aparecem em um episódio de One Piece. Ah, é? Octavius, você está aí? Eu estou... Nossa. Desculpe, eu... Octavius com as marinhas. Eu não posso. Tudo que eu peço. Queria comentar um negócio, mas não posso. Né? É? Apesar de que, na teoria, vocês já viram o filme. Humilhante. Ah, meu Deus. Revela tanto assim? Não, vocês já viram, porque esse programa sai depois do filme. Ah, sim. Ah, olha, quase que o Magari dá spoiler, sendo que eu não vi o filme aqui. É mais fácil depois do filme mesmo. Esse programa tá ao ar aí, todo mundo já assistiu. Na teoria. Ou deveriam ter assistido. É, todo mundo que é fã assistiu, né? E já estão reclamando. Com certeza. Vai ter a criação do... Doutor... O duende que passou a perna dele ali. Oh, meu Deus, tudo é ligado a Oscar. Não presta. Tudo é ligado a Oscar de uma forma bem feita, aí é legal. Bom, o Octopus era um bebê chorão até então, né? Ele tinha medo, ele tinha aquilo. Mas você viu agora há pouco que ele... Imaginou atacando o Norman, que ele tinha um lado negro. Ele só não tinha culhões pra pô-lo pra fora. Ele vira o motoqueiro fantástico, mas não. Eles fizeram um esquema tipo do filme lá, que tem como se fosse um chipzinho, né? É, pra proteger alguma coisa. Só que nesse caso aí o chip ele tipo se derrete. Funde, né? É. Caramba! Iluminando a cidade inteira, um segundo sol. É o Octopus ou o Electro? Um estilingue aranha aí. Marilyn Monroe no. Na sacada do prédio? O que está acontecendo aqui? É o Dr. Otto, senhor. Ele está lá, mas as portas estão travadas. Saia da minha frente. Porta de segurança número 1 acionada. Octavio. Fumaceiro. Doutor, onde você está? Otto. A fumaça tá pausada nela. Pausou. Ele tem pulsação, senhor, mas é como se... Ninguém se assusta que do nada o aranha apareceu lá? E lá dentro, né? Do lugar que tava trancado, praticamente. Não posso ter homens fracos em minha organização, Otto. Não posso ter homens fracos. O Octopus é o único daqueles bonequinhos que o McDonald's dava, sabe? Que eu consegui. Vocês lembram que teve uma época? Eu não consegui nenhum. triste. É, eu acho que ia falar, conseguiu mais do que eu. Eu fui almoçar no lugar que eu trabalhava lá, teve um dia que a gente foi almoçar no McDonald's, olha que beleza. É que na época eu não sabia que você podia comprar separado. Só o brinquedo, né? Então, só que eu não gastei nada, na verdade, porque eu fui almoçar lá no shopping, aí a colega minha foi no McDonald's e veio o brinquedo. Ela falou, quer pra você? Eu falei, fazer o quê, né? Não sei. Por que eu não tenho amigas assim? Ela, coitada, ela era baixinha, pequenininha e tal. Ela comia o McLunch feliz no almoço. Ela era, não é mais? É, ainda é, né? Faz muito tempo que eu não vejo ela. Então, combinou ela tirar o Dr. Octopus. Ela ouve isso aqui? Duvido muito. Bom, e aí... O Octopus, agora ele tá se sentindo poderoso aí, né? Virou uma fumacinha e pronto, virou macho. Ah, não sou mais outro. Agora eu sou o Dr. Polvo. Eu comentei no passado aí que no episódio de Português de Portugal falava o Dr. Polvo, mas é Octopus mesmo, né, mano? É Octopus. Eu não sei porque que eu cismei que era Polvo. Polvo é só lá naquela série dos anos 60. Nada. Meus fãs esperam uma certa dose de ironia em todas as batalhas. Senhor Osborne, não devia estar ajudando o Homem-Aranha? Eu não vou fazer isso. Isso é verdade. Pois é. É o que faltou nos filmes e todo mundo reclamou. E agora vão reclamar que tem demais. Já tô. É, pois é, o problema desse filme novo é que eles quiseram deixar o Homem-Aranha muito parecido com o Homem de Ferro, né? Pois é. Isso! Afinal, o Homem de Ferro sempre foi um comediante nos quadrinhos, todos sabemos disso. Sempre foi um personagem carismático, de sucesso nos quadrinhos, né? É, tinha um negócio que eu falei com a amiga minha que ela ficou espantada. Eu falo que o pai do Homem de Ferro nos filmes do Capitão América é mais o Tony Stark dos quadrinhos do que o Tony Stark dos filmes. É verdade, né? Ah. O cara virou cientista maluco mesmo. Não que ele não fosse, né? Mas antes ele era um cientista maluco. Agora ele virou cientista maluco demoníaco. Isso, antes ele era contido, agora ele é demoníaco. Ele já era maluco, agora ele só tem os meios pra deixar a maluquice sair. Harry! Harry, você está bem? Gwen! Harry, o que aconteceu? A Gwen tá um pouco preocupada com o Harry, não sei se é porque ele tá dormindo perto do chafariz, né? Dormindo na praça. Será que ele acordou cantando, né? Claro. Não disse sério hoje, mas um pessoal vai pra Coney Island amanhã. Que tal a gente ir junto? Faz tempo que a gente não sai. Tá, e a gente vai poder conversar? Com certeza, tá legal? Tchau. Toda vez que o Duende aparece, eles fazem o Harry desaparecer de alguma forma, né? Menos deveria estar. Eu falei, trabalhado bem trabalhado. Mas chefe, acho que esse tal duende é a mesma história. Estou sentindo isso. Você acha? Você sente? É motivo suficiente pra eu dar o duende para Foswell. Foswell, eu li, estou pagando vocês pra se esconderem aqui. Deixa pra lá. O que acharam do meu filho, Coronel John? Eu acho essa história do duende meio macabra, né? Ah, meu Deus. Mas é legal, acho que a gente comentou, né, do Ned Leeds virar o Ned Lee. Mas é que ficou bem multiétnica, né, o Clarim Diário. O Foswell aí com essa cara de irlandês. Pois é. Você só tem o vilão, hein? O doido macabro tem o chefão. Coitado do Robbie. Ele era o Bob. Mas o Bob não era o vilão. É, coitado. Quem sabe? Quem sabe, né? O que ele andou aprontando? O Jameson não precisa nem comentar, né? O cara é o maior encomendador de vilões da história. Quando ele não age como vilão, como? Mas em breve o mundo inteiro irá rastejar. E o cara sofreu bullying a vida toda, agora ele quer descontar. Mas primeiro preciso de uma fonte. Eu me lembro que outro dia eu vi uma piada falando em bullying que me lembrou uma Garen na hora. Perguntando, você sabe o que é bullying? É aquilo que a gente usa pra fazer café em. Nossa, Deus. Por que você lembrou do Magaren? Não sei. Não sei se. Ô, Magaren, você gosta de café? Deve ser por isso. Ele tem uma bateria. É que eu não costumo acreditar muito nessas coisas. O pessoal costuma falar que eu sou o cara de pouca fé. Ah, bullying. O Octopus ele usa tipo uma bateria, né? Não ele, os braços. É, não, justamente, ele usa uma bateria para os braços. Faz sentido, né? Você precisa ter energia vinda de algum lugar. Tá bom, tudo bem, calma, não me olha assim. É claro que e parece aquelas pilhas que você coloca, aquelas baterias que você coloca em relógio, só que maior. Bem maior. Ligeiramente maior. Oi, Gwen. Me empresta o Pete. Não esquenta, Gwen, ele tá bem. Pete. Lugar bacana, né? A menina fingindo que tá com medo só pra ficar perto dele. Ah, safadinha. O Peter leva pro pessoal a disputa com os bexigas. Só falta legal ele pegar o boneco e não querer dar pra ela, né? Meu, eu que ganhei, pô. Ganhou o Octopus. É. Olha lá, o que ele não brincou. Meu Deus, que burrice. Ai, ai. E a cara do cara lá que deu o brinquedo pra eles também é de um super vilão. É isso aí. Coitado, outro triste lá, ninguém vai na barraca lá. Figurante. Coitado, velho. Na verdade é só aqueles. Sabe aqueles display de papelão? Ah, tá. Ó, tem uma aranha gigante pelos prédios. Eu tenho que ir. Fica aqui, hein? Típico do Parker Molenga. Me deixa aqui segurando as malas. Sem ofensa, garotas. Billy Parker de novo. Fundação de pesquisa Tricorp. O Flash também tá dando uns fora aí, né? Ah, sempre, né? Oh, meu antigo local de trabalho. Otto, é você? Aqui continua sendo aqueles tentáculos que varia de 1 metro até 728, não? Quilômetros? Isso. Nos quadrinhos é de, eu acho que 1 a 8 metros, né? Na teoria, claro. É tipo a anaconda, né? Varia de acordo com a cena. Você se apossou dele. Agora cá entre nós. Isso lhe parece justo? Está no laboratório, câmara 8! Meu número de sorte. Ele foi atrás de quê mesmo aí? De uma bateria de longa duração. Ah. Duracell. Vai aparecer um coelhinho aí, não? Ah, oi, doutor. Adorei o novo visu. Devolva isso agora. É, deixa eu pensar. Tá, vocês estão ligados que eu sou da última geração que lembra do coelhinho da Duracell, né? Provavelmente. É. Até ele acabou. Homem-Aranha, você está com calor? Eu pensei em ventiladores também. Isso deve doer. Pois é, né? Arranca a pele junto com a teia. Como uma fonte de energia, conserva uma grande carga de energia por muito tempo. Nossa, poxa, obrigado. Agora vai se esconder, vai. É a minha marmita. Megalopatria. É minha marmita. Ele chegou falando que tava com muita fome. Ai, vai ser assim tão fácil. Silêncio! Já vai começar! Esse é divertido ver o Octopus caindo porque acabou a energia do tentáculo. Vai, Johnny! É meu filhão! Pare com isso, senhorita Brand, sou um homem casado. Ah, o John vai pra lua. Vai pro espaço. Bem-vindo a Coney Island. E agora voltamos à nossa programação. Pare com isso, senhorita Brand, eu sou casado? Agora parece um cantil. Ah, eu me acostumaria com isso tão fácil. Muito bem, Harry. Valeu, companhia. Obrigada. Eu adoraria ficar, mas eu tenho consulta no médico. Doutora, sua mãe não te deu educação? Um cara podia se acostumar com isso. E era que só faz sentido em inglês? Aham. É uma versão totalmente diferente do Octopus, mas ficou legal no desenho, né? Funcionou bem. Ah, Aí isso com certeza vai detê-lo. Maçãs do amor. Ó, oh, Star Wars episódio 5. Você está com calor, Homem-Aranha? Vai ficar reciclando piada. Ele reciclou o golpe. Eu agradeço a ajuda, amigão, mas sai fora. Você não é tão bonitão pra se salvar duas vezes. Caramba, eles estão acabando com o parque, né? Paciência. Eu devia ter visto isso antes, Homem-Aranha. Você é fraco, não suporta ver ninguém machucado. Eu posso aprender a fazer uma exceção. E esse seu pensamento bobo é... Você vê que o Octopus, ele queria o polvinho, né? Mas ele errou a mira. Mas fique sabendo. O Dedoreia salvando o Morbius. Meu filho. Caramba, mais uma hora. Pensei tudo que eu posso fazer em uma hora. Não dá pra ver um filme. Ele ficou parecendo mesmo aquelas aranhas de perna fina e comprida. Não é verdade. Metrô para Coney Island, $2. Turbulência na viagem? Eu acho legal que em desenho, em filme e tal, todo mundo tem braço forte, né? Apesar que ela soltou razoavelmente rápido. Mas não vai ter chance de usar. Normalmente ela devia ter caído primeiro. No. Meu relógio nunca ficará sem bateria. Aí ele abre e é realmente a marmita do caramba. Ah, legal, ele tirou o Homem-Aranha lá de, do meio dos ursinhos, tipo aquelas maquininhas, aquelas de gancho, sabe? Uhum. O que houve? Tá me zoando? Eles terminaram. Flash Thompson e Liz Allen. Aí faz sentido ele ser preso só com a algema nos braços normais. É verdade. Sua culpa. Caramba, isso foi muita crueldade. Ei, peraí. Não foi por querer. Agora não, lindinho. Praticamente o fim do mundo. Peter, eu sei que não é a melhor hora com toda essa confusão, o super vilão e tudo mais, mas temos que falar sobre o Harry, eu tô preocupada com ele. Caramba, o Peter, o que o Peter fez? Sei, tá legal. Saiu com a Liz. Então. Como se o Flash não tivesse saindo com a Mary Jane. Pois é, né? Estou falando sobre o Duende Verde. O maluco está destruindo as operações do Rei do Crime. E pelo que nós sabemos, está usando muita tecnologia da Oscorp. Minha tecnologia foi roubada. Perdi meu melhor cientista. Meu laboratório está destruído e meus projetos correm perigo. Porque eu... Será que ele é da Oscorp também? É, tá bom. Mas e o Duende? É um inimigo comum. E nosso objetivo comum deve ser desmascará-lo. Antes que seja tarde demais. Essa vez não teve aranha gigante ameaçando a cidade, né? Terminamos esse episódio aí. Vamos pro próximo, né? Posso fazer a contagem? Hora que você quiser. Sim. Então vamos pro próximo episódio. 3, 2, 1, play. Ah! que é isso, né? Referência ao Homem-Lobo? Eu acho que sim. Agora vai aparecer o Halloween. Nem mesmo o Duende Verde. Todo feliz, né? Eu acho bom aproveitar essa paz e sossego enquanto eu posso. Manhattan, Duende. Cara, é muito. É confiar demais nos poderes, né? Vai ter gostosuras ou travessuras por aí. Confiar demais na uma hora da teia. Falando sério, ainda me lembro do meu primeiro Halloween. O John tá no espaço indo pra Contra-Terra, né? Ah não, desenho errado. O Carl Lowry foi fazer no espaço. É verdade. Estou contente por pousarmos amanhã. Ele ficou filmando ele, ué, você não tá vendo? Precisava no repórter, né? Fantasia de astronauta é demais. Tem uma coisinha vindo ali na direção da planeta. Houston temos o ego, né? O planeta que estava vivo. Gente, nesse programa a gente não falou nossas falas clássicas, né? De não gosto muito dessa animação, por que foi cancelado. Se quiser, eu te falo que adoro a musiquinha de abertura. Oh, caramba, hein? A temporada já tá acabando. Mas eu tava triste com isso. Quer dizer, falta 2 meses de programa pra a temporada acabar, né? Mas já tá acabando. Eu quero deixar registrado que a Cacau veio aqui assistir comigo. A senhora leu? Não, a Cacau. Eu esqueci de prestar atenção no, nos produtores que você falou, Magé. O espetacular Homem-Aranha. O nome desse episódio, você fez a piadinha, princípio da incerteza, né? Exatamente. Os caras trombam até no espaço. O ônibus conseguirá pousar com segurança. A blindagem avariada, aliada à perda do. Vai dirigir mal, sei lá, longe, né? Pois é, né? Agora ele está lá longe, mas. Alguma notícia do fósforo? É a gravidade. Aguardando o pouso. Não assisti. Nem eu. Sério? Vamos deixá-lo em paz, senhor. Filme é bom. Grite se precisar de. Não sei, não assisti. Eu sei, não assisti, é muito grave. O meteoro, ele arrebentou com a... como é que chama? Tipo a proteção, né? Pra voltar pra Terra. Polo térmico, talvez? É, não lembro se o nome é esse, mas é isso aí. A ideia é essa. Falando em trombadas. A Jinder Wolf tá aí dirigindo o carro pro cabeça de martelo. Eu ia falar que eu lembrei do personagem da distinta concorrência, mas Magari ia ficar bravo comigo, então. Continue rindo, idiota. Agora ele vai usar a cabeça. Verde pode virar roxo. Ai, ai. Usou. Você deve estar verde de inveja, porque não tem bom gosto. Ninguém para o cabeça de martelo. Acho que não era bem esse personagem. Se você der um chute na barriga dele, você acaba com ele. Só uma dica. Mas um cascudo não é uma boa ideia. Não. O professor Madruga é ótimo. O seu Madruga ia quebrar a mão, né? Estou aqui. Estou em todo lugar. Esta cidade logo será minha. Tamanho das correntes. Estou precisando de alguém como você. Não vai dar. Acha que eu tenho medo de um idiota? Eu preciso de um braço direito cearense. Não posso ter medo. E eu só respeito um homem o bastante para temer. O rei do crime, vulgo L. Thompson Lincoln. Já dei uma olhada por baixo da máscara dele. Lincoln é a máscara. O rei do crime é lápide porque é tudo que vai restar quando cruzar com ele. Se for verdade, então um homem como você precisa ter um seguro de vida. O doente tá tentando levar o cabeça de martelo pro lado dele, né? Não, pelo menos passar a mensagem que eu tô aqui, vocês devem me temer e já. Será que o Jameson vai... O John Jameson, ele vai achar alguma pedra e resolver fazer colar também, não? É uma ideia muito idiota. Ele nunca faria isso, né? Não. Então você pode me dar um pouco? Não. Foi por isso que você desmaiou. Um novo refrigerante, ok. É isso mesmo. Num tubo de ensaio. Esta é a minha ajuda. Eu tiro notas altas. Sou o melhor jogador. Sou popular, tudo graças a isso. Harry, não. Faça. Foi igualzinho o duende quando ele olhou para o refrigerante dele. Pois é. E ele tá falando que deve isso aí, tudo que tá acontecendo, né? Tipo um asteroide bater na nave? Provavelmente. Ligue pro cabeça de martelo. Ah, desculpe, mas o cabeça de martelo não. Esse cara é feio demais, né? Ele está meio culpado. Qual deles? Tá, o doente tá de máscara, né? Você tem certeza? E se ele só pintou a cara? Pois é, né? Tem isso. O pior, se ele nem pintou a cara. É, o, igual do, do novo filme. Que é só o rosto dele mesmo. Ah, é. Mas não se preocupe, porque o cartão agora está em posse do velho duende. O duende conseguiu umas provas aí, né? Contra o Lapid. Onde? Oh, acredite, vai saber. Eu conheço uma armadilha quando vejo. Aí eu, ele perguntou onde você conseguiu olhar. Eu fui lá pedir. Eu só fico com uma dúvida, gente. O Lapid é Lapid Pisto ou Wilson Lapid? Foi? O Lapid aí. Ele é o Wilson Lapid ou Lapid Pisto? Porque ele é um pouco parecido com o Wilson Fisk, você fala? Quase nada. Olha só quem finalmente mostrou sua cara feia de borracha. Daqui a pouco é. Aparece o Atrevido. Ah, o Atrevido. E ele nem ia ver a diferença. Uma coisa que sempre fiquei com dúvida, cara. Eu entendo a Oscorp ter projetado, vai, esse paraglider aí, o jatinho do duende. Mas por que, que ele tem a carinha de duende na frente já? Ele deve ter personalizado, quem sabe. Sim. Não, ele vai roubar e vai deixar igual. Ué, por que não? Ele vai tunar. É a cara de cobra, na verdade, né? Que quando sai aquele finco na frente é como se fosse a língua dele. Era pra aquele cara lá, como é que chama? Você fala aquele espetinho na frente lá, como se fosse a língua dela? Isso. O Impala Duende dela? Isso. Isso. Falando que fica igual a língua de uma cobra. Como é que chama aquele vilão que tem os poderes de cobra? Esqueci o nome. É pra cobra? Basilisco? Não, tem o cobra, tem... Todo mundo da sociedade é serpente. Ah, é verdade, né? Tem poderes de uma cobra diferente. Tem tantos que eles até criaram um clubinho, né? Um grupo secreto. Sim. Algum deles consegue abrir bastante a boca, então? Provavelmente. Se você estiver dormindo, você toca a flauta. Ou uma bomba, uma abóbora. Ele vive roubando a tecnologia da Oscorp, a não ser que esses ladrões... Tenho agido pra não voltar suspeito. Muito bem, Eden, usando a cabeça uma vez na vida. E aí, pai, tô em casa. Ótimo. Agora o cabeça de martelo usa sempre. Mas como é que eu posso falar com ele sobre isso? O Osborne tá na sala ao lado. Quem não usa cabeça é porque foi decapitado, né? Cavaleiro sem cabeça. Deixa eu apresentar alguns amigos meus. A mula, né? Se bem que a mula tem uma falha de roteiro. Que ela solta fogo pelas ventas. Pois é. Esse aqui você vai. Pra você me dar uma dura pela Gwen? Ah, não, valeu. E além do mais, eu tenho que colocar a fantasia. Tá ligando aí pro Harry? É. Sim. É porque eu tô vendo aqui sem som e legendado, então não dá pra saber. É, parece que é melhor ter um saco de dinheiro. Sim. Amigo, coma o biscoito. É Gwen, não é? Não, ela é uma lata. Eu preciso falar com o Peter, você ouviu? Eu ia te perguntar isso. Ele foi falar. A Gwen tá disfarçada. Gostei do disfarce da Gwen. A fantasia. Ela tá disfarçada de civil. O visão do inferno. Meu Deus. Peraí, não, velho. Carnaval no Brasil? É. Bem que aí ele tem a desculpa, né? Que lá no outro episódio o Flash não apostou. Logo, se você aparecer com uma mulher bonita aqui, eu me visto de líder de torcida no Halloween. É verdade, né? Só que ele arrastou todo mundo pra isso. Cara, mas ficou um traveco feio pra caramba, hein? Nossa, olha o outro de cabelo roxo. Traveco por traveco, eu prefiro a Mulher-Aranha do Multiverso. Não é exatamente um traveco, né? É traveco. Ou é um flore traveco. O que acontecer, Foswell? não é traveco, né? Claro, Jonah. Imediatamente. A Beth tá com a cara boa. Simulação da NASA. Nada ainda, chefe. Nada. Nada. Jonah. Eles estão conseguindo voltar aí, vamos ver se consertou, né? Será que vai trazer algum passageiro? Oitavo passageiro? salvos. Não vou falar nada porque todo mundo sabe que o Raimi não erra, mas podia ter usado algo parecido. Não fizer, né? A gente sempre fala isso, né? Como foi usado no desenho de 94, né? Mas o Raimi não erra, então não posso falar. O que é isso? Dois malucos fantasiados, porcaria. O jornal vai homenagear um verdadeiro herói, meu filho John. Mas então o que, que eu faço com... Venda pra outro jornal, sei lá. Eles publicam qualquer coisa. Senhor Osborne, não esperava de volta esta noite. E pela porta da frente, se quisermos governar, não podemos nos importar. O McGaga. Baixando. Não foi nesse episódio aí que eu vi que eu matei a charada. O Batman não vai gostar disso. Nossa, de quem é o doente? É, nessa cena aí. Porque o doente olha pro Norman e começa a rir. Aí vai embora. Ah, eu lembro por quê. Eu fico feliz da minha memória, às vezes minha memória ser um pouco ruim, porque eu vou ser surpreendido de novo, porque eu esqueci. Eu lembro porque realmente é. Gostou da fantasia? A fantasia do Peter. Gênio! Ainda bem que tá no Halloween, né? Ainda bem que ela não viu ele caindo, né? Tem isso também. Fique sabendo, lindinho, que está ótimo nessa fantasia. Muito legal. Eu acho que pra piada ficar boa, só faltava alguém falar: cara, você é muito magrelo pra ser o aranha. Você não ficou legal. Tem um mini aranha ali do lado. É, o Flash tá falando, não parece. Obrigado, tá, Flash. Essa fantasia também ficou ótima. Eu acho que o doente tá por aí. Será? Peter, a gente devia procurar o Harry. Peter? E tem outra que foi fantasiada de aranha, vocês viram, né? Tem, a mini-aranha. Vai saber se ela não é uma mini-aranha de verdade. Ela tá aí desde da primeira, do começo do episódio. Armadilha. Eu imaginei. Vamos entrar. Sempre fazendo cena. Isso é tão constrangedor. De novo o aranha fazendo de graça o que o lápide tinha oferecido pra pagar. Pois é. Pois é. Mas aqui, é o cabelo de martelo, deixa, né? Salvar não. Não tem nenhum cartão de memória, ele inventou isso. É, eu sou um grande mentiroso. Como se todos não soubéssemos que é uma armadilha. Acho que tá meio quente aí. Faltou o General Ackbar gritando, né? It's a trap! Se esquentar mais, vira o Rio de Janeiro, né? Podia aparecer o lápide. O lápide não, o magma. Caramba, negócio. Ah, ainda bem que a pele do lápide é forte, né? Porque é... O negócio corta a corrente. Senti uma coceirinha aqui. Valeu. A língua de cobra do. Então estaremos quentes. Já esqueceu quem te salvou do aço derretido? Agora é minha deixa. Já falei que esse desenho é bom. É. As cenas de luta, de ação, perseguição. Pois é. E as bombas do doente sempre gritando aí, né? Então eu acho que é um toque genial. Da próxima vez que der uma festa, doente, ofereça comida. Os convidados ficarão mais tempo. Oh, isso é muito constrangedor. Mas pelo menos eu trouxe uma lembrança pra você. Caramba. Eita, chuva de gritinho. Halloween em grande estilo, né? Sim. Só faltou o cara com a cabeça de abóbora. Assustador, não é? Ou nada mais te assusta? É, só alguém colocar na cabeça aí uma. Ah, não tinha aqueles ajudantes do duende do outro episódio lá? Pois são é. Os Halloweens. Halloweens. As duendetes. Eu gosto de você. Mas eu não vou ser sua namorada substituta. Esta ruiva está livre e vai continuar assim. Nem Harry, nem Peter. É alguém que está muito brincado. Só falta ele jogar o cabelo para trás assim. Eu achei que ele ia jogar. Porque eu conheço o seu segredo. Eu conheço o rosto por trás dessa máscara. Todos nós usamos máscara. Homem-Aranha descobriu, ó. Mas qual seria a verdadeira? Essa que esconde seu. Ou acha que descobriu. Ou essa que é seu rosto. Ele seguiu o Norman. Ele seguiu o duende e viu o Norman sair lá da passagem secreta. Pois é. Duende cheio de truques. Parecendo um mistério, ele prepara o lugar todo. Eu ia falar, cara, imagina quanto tempo ele gastou preparando esse lugar inteiro aí. Pouco menos que o Batman pra, eu sabia, pra eu pintar sabia. O morcego de gasolina na ponte. O que é pior, eu acho que ele deve ficar frustrado se a batalha não vai pra um lado que ele preparou, né? Tipo, pô, gastei mó cara preparando ali, mano. Vocês repararam aí, né? Ele carregando o Homem-Aranha pela corda. É, sei lá, sim. Aí, Magari. Sim. Pai, pai, pai, pai. Virou uma almôndega de ter. Pelo menos quebrou a resina. A dor que ele tá sentindo, pelo menos prova que ele tá vivo, né? Ferrou. Vai doer. Ai, ai, ai, a minha pata. Eu já tô acostumado com isso. Pô, que mancada, doente. Nossa. Tudo bem, pode fugir. Um novo jeito de usar o jatinho. O cardíaco voava assim, né? Que aquele jatinho que pegava ele. Nossa. Você é o doente. Tanto quem será que... Oh. É uma fantasia. Eu sou chefe de torcida, eu. Harry, Homem-Aranha. Eu sou um líder de torcida. Por que eu estaria mancando? Por que Harry está vestido assim? De onde veio isso? Pai, eu. O que é isso? Globulina verde. No primeiro estágio, ela aprimora. Eu falo, esse desenho é bom. Eles tiveram coragem de fazer cada coisa que eu não esperava de um desenho. Oscorp, não foi? Por que fez uma coisa tão perigosa, tão idiota? Sim, a da perna do Harry tá mancando. Você me mandou ser homem. Então tomei a substância pra me tornar o filho que você sempre quis que eu fosse. Me tornar um homem. Como é por esse episódio aí você deduz que é o Harry mesmo e pronto, né? Sim. Ainda mais por ele tá mancando. De novo, pois é. Eu, como sempre, não me lembro de nada. Mas eu não posso ser o Duende Verde. Posso? Ai, eu nunca devia ter tomado isso. Eu estraguei tudo. Desculpe. Eu sinto muito mesmo. Mas não faz sentido. Se esse garoto é o duende, por que ele atacaria o rei do crime? Por que ele atacaria Oscorp? Eu tinha negócios com o rei do crime. Mas quando eu quis me libertar... Acho que tem uma suposta explicação aí, né? O cabeça de martelo. Harry deve ter ouvido. Sob a influência do duende, seu subconsciente criou alguém que pudesse acabar com o rei do crime. Agora, por que ele me atacou? Vai ver que eu tenho algum ressentimento, não é mesmo, papai? Eu não vou permitir isso. Eu vou dizer. Cara, que ficou doido mesmo. Duende. Afinal, Piroto. Eu substância, sou o principal suspeito. Não. Ele precisa do senhor. E que bem que o senhor fosse preso por um crime que não cometeu. Cara, isso não, é genial o que ele tá fazendo, na verdade. Isso é tudo culpa minha. Sim. Eu levei Harry a isso. Vou conseguir ajuda pra ele, eu juro. Se você me deixar. Eu? Se você o entregar, se o rei do crime souber que Harry era o duende, ele não passaria dessa noite. Por favor. Que jogo, hein? Mestre, cara. Meu melhor amigo. O duende vai desaparecer. Pra sempre. Deixando um mistério que nunca será decifrado. Obrigado. Ó, o mistério de novo. Por que eu me importaria que outro jornal tenha isso na primeira página? Porque o furo do Homem-Aranha e as fotos do Parker arrasaram com a nossa cobertura do ônibus espacial. O povo falou. Chame aquele vendedor do Parker aqui e faça um acordo de exclusividade. Pra que vai vender as fotos pro James, né? Parece que o James não, que não quis, né? Ué? Pois é. Ele só queria agora do ônibus espacial lá. Oi, lindinho. Isso que é o melhor, ameaça ou perigo? Eu tô estudando aqui agora. É que o colégio medital me aceitou. E eu queria te contar ontem à noite, mas você sumiu. Como sempre. Me desculpe, eu fui procurar o Harry, mas eu não consegui encontrá-lo. Então talvez você não saiba. O Harry tirou licença do colégio para poder viajar para o exterior. Viajar para o estrangeiro. Para conseguir a ajuda que precisa. Estrangeiro do exterior. Mas ele fez isso para ter um final feliz. Estrangeiro não era aquele cara lá que matou o Ned Leeds? Pois é, né? Ele foi viajar pra ele, mano? Que história é essa? Coisa mais gay. O estrangeiro pediu pra ele viajar. Ah, bom, aí sim. Que é isso? Que gosma preta é essa? Ele tá vazando óleo. Fim. Terminamos. Tudo genial. Tudo genial. O negócio do Andy, a forma do... que o simbionte vai... começar como uniforme do terceiro filme e aos poucos ir pro clássico. Pois é. Então, por que foi cancelado? Essa é a pergunta que todos nos fazemos. Então, terminamos o episódio por aqui, né? Alguém vai querer comentar alguma coisa, não? Por que foi cancelado? Bom, então é isso. Semana que vem a gente... Ah, não. Antes disso... Preciso? Nota 10? 30. 30 dividido por 3, 10, né? Tá, nota geral 10 aí pro episódio. É pra cada um fácil. Então é isso, semana que vem a gente tá de volta. Até mais. Abraço. Até. Eu vou continuar assistindo outros episódios aqui.